1233, decolado aos 36, chame controle instalador na frequência 120, decimal 80. 2080, 1233, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, 1233, passa 1510, na sua escuta. Ana 2-3-3, bom dia, contato na decolagem, fica via Arbo 1, para o nível de voo 360. Via Arbo 1, para o 360, 1-2-3-3. 603, e autorizar a descida para 2-3-3. Passando 060, nível de voo 060, vou direto em Lessa. Pode repetir por gentileza, 1233. 1233, eu estou ligado para voar da vez, direto em Lessa. Em Lessa, 1233, grato. 3, decolado aos 38, chame o controle de celular na frequência 120, decimal 80. 120, 0223. À direita, 1233, para evitar um calor de comando aqui na nossa rua, ok? Pronto, você acha que vamos direto em Lessa? Controle Salvador, passarei 2233, decolou CW, não? Não, passarei 2233, contato Renan decolagem, suba via do 1 para nível de voo 180, está cancelada a restrição de altitude. Saída Árvore, não autorizado, 180 direto, funcionado as restrições, passarei 2233, obrigado. Obrigado, final do procedimento LS-6, pista na zona de forma estabilizada. Autorizado, procedimento LS-6-0, mandará, passou. 2322, direto Elefa. Direto Elefa, 4322, obrigado. Bola 759, decolada de 42, chama o controle instalador na frequência 120, 2180. 2080, bom, 759, bom dia, obrigado. Controle Salvador, bom, 759, decola, falsa, mediante. Bola 759, contato da decolagem, subvia São Bruno para o nível de voo 360. Salvo o ONU para o 360, só devia, é o gol na 759. Gol na 759, passando dos metais, vem direto Leda. Direto Leda, 2000, o gol na 759. Uma 2-3-3, chame centro Recife, 1-2-8, caso negativo, 1-3-5-3. Uma 2-3-3, controle. 1-2-8-8, 1-2-3-5-3, 1-2-3-3, graças, bom dia. Pegamento correto, meu irmão. Até mais, obrigado. Estabilizado pelo localizador. Passou 03, completo final do procedimento, chame o PN1 na 8295. 2295, boa. Salvador, bom dia, passou 03. Pastor, 2-3, bom dia, você aproximação agora na autorização para pouso. Está estabilizado, aguardando o instrução para pouso, baixado e calado. Se possível, solicita para de conquista. Andrade, vamos para o nosso. Ok, muito obrigado. 2-2-6. 3, autorizado o voo da Conquista. Ok, direto Conquista, muito obrigado, Castelha 2223. Paparosca, bom dia, a sua identificação. Estou em contato radar 68 milhas norte de Salvador. Vou direto Coral para ingressar ao controle voz. Pastor, 23, traço da estrada autorizado, pulso, pistola 0, vento no 50 graus, 0 lado mais. Autorizado pouso, pastor, 03. Lula 759, chama de C, chama 28, decimal 35, caso negativo, 123, decimal 8, bom voo. Lula 759, com restrição 2835, 23380, muito obrigado, bom dia. Vocês no solo aos 50, autorizado para subir hotel ao Chassaná, frequência livre. Autorizado, bem certo, para subir hotel até os pátios, frequência livre, passou da 3. Mantenha sobre regras de voo visual, o número 510 direto de Tatuã, reporte mesmo no QTR. Tá com ameaça para essa ponta dele. O senhor está necessitando de vez. Como que eu recebo sua trua a 185 e a sua ideia para a coral seria 2:30? Bandeirantes, chame Centro Recife, ano 25 decimal 8, caso negativo, ano 35 decimal 3, bom voo. Mas eu tenho medo de falar 510. Aqui é o serviço para descrições de pouso, chame torre 198, decimal 9512. Papa Romeu Mike, é Zulu, autorizado o cruzamento da final da pista 1-0, reporte para a girabase. Passará a girabase, volta 7 para a direita, mais 7 aqui. Essa fase direita no 7. Só forma mais resoluta com tráfego visual. Pouso posterizado, pista no 7, vento no 60 grau 099. Hoje seu time está no momento no 0 no 7. No 0 no 7, tráfego. Salvador, muito bom dia, pastor 39, acionado Pátio Militar, pronto para o táxi. Força aérea 2331, pastor 39, autorizado táxi, até o hotel, chama no hotel. Só pode esperar o pastor 39. Algum número a lista de transmissão. Bom dia, sem identificação do sapato no pé e via chegada a Banff, altímetro 1097. O pastor 39 pode estar da hotel para o cruzamento. Pastor 39 decola a partir do hotel da cabeceira? Cabeceira. Autorizado o ingresso via hotel até cabeceiro no zero, rebaixamento e pronto. Hotel, pode estar dando no zero, reportar a pronto, pastor 39. Negativo, pode ingressar via pista até a cabeceiro no zero, não atraso nesse momento. Ótimo, então vai ingressar e reportar, pode trabalhar de pronto. Amanhã 312, bom dia, chama identificação, vê se mantém nível de voo 090 via chegada para mais de 1. Aguarde, chama na 312, inicialmente é o número 2 na aproximação. Autorizado a decolagem, pista 1-0, vento na 50 graus 9-9. 9, decola 116, controle Salvador 1208. Controle 1208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, pastor 39. Pastor 39, ela com código 5055, subiu via Conde para nível de voo 090. 055, eu transpondo, decolado da 10 na saída Conde, a sede é 090. Metro livre no 2, reautorizada descida para nível de voo 050, confirme sua velocidade indicada. Entende. Ativo, chamando metro livre no 2, número 2, em seguida são 3.50 mais. Quatro, 1-3-1-2, recusa para 2-0-9. Chamando a 312, deixa para 2010, altímetro 1017, operação para esse toque do localizador, curva direita na prova 050-37. Então, 3304, reduza para 2309. 2-3-0 para 3304. 7101 no decolo a partir do hotel? É, ingresso na principal vai até a cabeceira, ingresso na principal via hotel. Autorizado, ingresso de colagem a partir do hotel, vento 180 graus, 11 nós, marinha 7101. Estabilizado. 035, chamando estabilizado, 3304. 135, confirmando para 135, tá, 3304. 135, 3304. Localizador, chamando 32. 32, chamando 32, chamando 32, chamando 32, chamando 35. 35. Confirme, muito baixa transmissão. 6312, bom dia, 3312, estou aproximando. O Xerai 6312 continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, 6312. Aguardado, 6312, continue a aproximação, aguardando pista livre, informe o tráfego do colono pista 10 neste momento. Autorizado pista 10, vento no 50 graus, 9 graus. 509 graus, autorizado pouso 63. Marinha 7101, decola aos 30, controle Salvador 1208. 7101, 1208, controle Salvador, graças a Deus. Sentar táxi, novembro, as coisas. 312, sala 32, libere a direita, sol Salvador 1219. 304, pouso autorizado, pistão no 0, vento 160 graus no 09. Pedro Pouso, 3304. São 3179, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Aguarde, inclusive, ingresso aí para o tempo. 10, 3179. São 3304, solo 34, direito no 219. 219. Nós ao alinhar, autorizado a decolagem, vento 160 graus, 08 nós. Alinhar e decolagem, 3, 2, 3. Pastor 39, 60 milhas. Boa tarde de Salvador, serviço Radar Cerrado, chame o controle da Caju, frequência 120213. Serviço Radar Cerrado, chame o controle da Caju, frequência 120.3.